Só eu sei o que eu sofri, só eu sei o quanto errei, só eu sei o que eu ouvi, só eu sei todos perrei, só eu sei quanto caí e o quanto levantei. É por essas e por outras que hoje eu me realizei. Só eu sei o que eu sofri, só eu sei o quanto errei, só eu sei o que eu ouvi, só eu sei todos perrei, só eu sei quanto caí e o quanto eu levantei. É por essas e por outras que hoje eu me realizei. Essa daqui eu dedico pra cada um que menosprezou. Hoje eu me sinto mais forte e vejo que cês fazem menos peso. Geral olha e me vê bem hoje, mas não sabe como tem sido. Mas pra mim não existe desafio que não possa ser vencido. Se tenho problemas já cito e o que eu falo tá dito, porque eu consegui fazer o jogo virar um segundo antes do apito. E sempre segui a verdade, dificuldade pra uns é punição, pra mim foi oportunidade. Faço por amor e dinheiro, quero o meu pé de meia. E sei que por causa disso o nego vai fazer cara feia. A vitória parece estranha, mas é bom de ver. Pois diante do desconhecido, busque o conhecer. Cada um tem a lição que compete ao aprendizado. Sonhos que não são concretos não serão consumados. Me boicotaram, zombaram, tiraram o e-mail, essa porra toda. O mundo não tá preocupado comigo, então quero que eles se foda. Só eu sei o que eu sofri, só eu sei o quanto errei, só eu sei o que eu ouvi, só eu sei todos perrei, só eu sei quanto caí e o quanto levantei. É por essas e por outras que hoje eu me realizei. Só eu sei o que eu sofri, só eu sei o quanto errei, só eu sei o que eu ouvi, só eu sei todos perrei, só eu sei quanto caí e o quanto eu levantei. É por essas e por outras que hoje eu me realizei. É mais que existir, então busco motivos para continuar e não para desistir. Infelizmente algumas perdas aqui são irreparáveis, mas perante a isso não mostrarei ações vulneráveis. Coração calejado, mente já tá blindada. Sei quem tá do lado e quem quer da mancada. O que passou, passou, e o que eu fiz tá feito. Sei que eu não posso mudar meu passado, por isso que eu o aceito. Sinta a música depois, tente entender, é um hino que mostra que a gente vem vencer cada obstáculo posto à nossa frente. E eu sonho com algo muito melhor pra mim, pra nossa gente. Que sofre, mas não desiste, não corre, sempre insiste, pois só é vencedor quem no melhor sempre persiste. Então deu pra entender qual que é, minha mente tá tranquila no travesseiro se a sua também estiver. Só eu sei o que eu sofri, só eu sei o quanto errei, só eu sei o que eu ouvi, só eu sei todos perrei, só eu sei quanto caí e o quanto levantei. É por essas e por outras que hoje eu me realizei. Só eu sei o que eu sofri, só eu sei o quanto errei, só eu sei o que eu ouvi, só eu sei todos perrei, só eu sei quanto caí e o quanto eu levantei. É por essas e por outras que hoje eu me realizei. Essa é pra você que sorriu ao me ver cair, hoje cê vai ter que chorar ao me ver sorrir. Essa é pra você que sorriu ao me ver cair, hoje cê vai ter que chorar ao me ver sorrir. Essa é pra você que sorriu ao me ver cair, hoje cê vai ter que chorar ao me ver sorrir. Essa é pra você que sorriu ao me ver cair, hoje cê vai ter que chorar ao me ver sorrir. Só eu sei o que eu sofri.